desta noite, Senhor, eu quero te pedir, junto com todos os que creem em Ti, que o Senhor venha fazer com que chova no coração de cada um que está seco. Como terra seca, vem uma chuva do céu, Senhor. Ali onde está instalado o medo, a desesperança, venha algo da Tua parte para trazer um novo momento, Pai. Nós Te pedimos isso. Faz milagres aqui nesta noite, porque nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou céus, terra, mar e tudo que aqui existe. Faz nessa noite, nós queremos o Teu nome bem alto, engrandecê-lo, Senhor. Queremos receber aqui livramentos, libertação. A Tua palavra diz que nos últimos tempos as pessoas iam se desviar do Senhor. Nos últimos tempos seriam tempos difíceis. E nós estamos enxergando esses tempos. Mas nós, acima de enxergar os tempos, enxergamos o Senhor, que é o nosso cuidador, o nosso guardador. Aleluia, Pai. Exaltamos o nome mais lindo, mais poderoso, imbatível, que existe em todo o universo. A Ti, Senhor, entregamos toda esta reunião, que é muito mais que uma reunião, é um culto no qual o Senhor dirige. O Senhor é o primeiro. Nós chamamos pela Tua presença, Senhor. Não queremos dar um passo sem o Senhor. Não queremos dizer mais nenhuma palavra sem o Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar com cada um que chegou aqui, quer tenha chegado feliz, tranquilo, quer tenha chegado atribulado, angustiado. Alguns podem ter chegado até dominado por seres malignos, mas nós sabemos que há liberdade no nome de Jesus. Todo pensamento agora seja levado para Cristo. Tudo é Teu. E tudo é para Ti, Senhor. No nome de Jesus nós Te pedimos que o Senhor fale conosco. Palavras de vida eterna. Palavras que tragam a vida do Senhor para a nossa vida. Assim oramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Você sabe que Deus sempre quer falar conosco. Essa noite nós vamos ter aqui chamamos culto de libertação, onde pregamos essa importante obra do Senhor, que é libertar pessoas que têm amarras com o diabo, pessoas que se envolveram no passado e nunca se libertaram, pessoas que de repente precisam se libertar de novo, se libertar uma vez e se enroscaram de novo. Então eu tenho certeza absoluta que se você crê naquilo que será ensinado pela Bíblia, você vai ficar livre. Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo que é tipo de engano, de mentira, de ilusão, isso só traz amarra para a vida das pessoas. Amarra desde as coisas materiais, amarras financeiras, amarras familiares, a coisa não anda, não anda, não anda. Amarras nos relacionamentos e, é claro, amarra com Deus, que a coisa não funciona, você e Deus também. Não consegue, não consegue, não consegue. É porque tem um impedimento espiritual atrapalhando as pessoas. Vamos abrir a palavra e ver como Jesus tratou esse assunto. Lá no livro de Marcos, no capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. Enquanto você está procurando, você pode já abrir o nosso novo site. Está reformulado, está muito bonito, colorido, novo, com informações novas, uma dinâmica nova. Então, você que tem acesso à internet, pode olhar o www.igrejadomover.org.br. Tá? Dá uma olhadinha lá, você vai ver, está muito lindo. Marcos capítulo 9. Quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles, com os outros discípulos. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que vocês discutiam com os discípulos? E um deles, dentre a multidão, respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, e onde quer que o apanha, lança-o por terra. E o meu filho espuma, rilha os dentes e vai definhando, vai secando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te mando, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Amém, irmãos? Uma coisa importantíssima na libertação: não abra portas para o pecado. Se você já tem sido liberto, tem andado com Deus, não abra novas portas. Mantenha as portas fechadas. Não dê espaço para o maligno. Até a Bíblia diz: resisti ao diabo, enfrente ele, e ele fugirá de vós. Pastor, quem sou eu? Você poderia perguntar, quem sou eu para poder enfrentar esse ser maligno que a Bíblia o pinta como serpente, como dragão, como um leão feroz? Sim. Lembre que quando você vai ter que enfrentá-lo e resisti-lo, nunca você fará sozinho. Você sempre estará em companhia de Jesus. Você que crê, amém? Você nunca vai precisar, nem tente, nem se atreva a fazer alguma coisa deste tipo sozinho. Quantas vezes, para nós cristãos e para não cristãos, aparecem espíritos malignos, aparecem demônios, visualmente. Quando eles aparecerem, você sabe muito bem o que fazer. Sabe ou não sabe? Em nome de Jesus, sai do meu caminho. Outro dia, dois jovens aqui da igreja estavam dentro de um automóvel. E eles, de noite, indo para a sua casa, de uma outra família, para a família deles. E no caminho, apareceu um desses seres para os dois jovens, praticamente dois adolescentes. E interessante que a moça fechou os olhos e escondeu-se, pensando que ele estava no banco de trás. Quando viu na frente, na rua, aqui na rua. Não na nossa rua, tá, irmãos? Amém? E se vier, ele já sabe o destino dele. Mas a moça fechou os olhos, muito moça ainda, não sabia o que fazer. E o moço, mesmo com pouca experiência, disse, sai do meu caminho. E aquele vulto sumiu. É assim, irmãos. Pode ser que alguns de vocês estão, mas pastor, isso existe. Ah, nem queira ver. É melhor não ver. Alguém, mas pastor, eu nunca vi, eu prefiro ver Jesus. E vocês, irmãos? Eu prefiro ver Jesus. Eu prefiro ver anjos. Mas se porventura tiver que me topar com o pessoal do outro lado, eu sei, você sabe como reagir. Sabe ou não sabe? Sim. Aqui os discípulos de Jesus, nove deles, tinha um pai que trouxe um filho terrivelmente endemoniado. E o pai apresenta para os discípulos. Mas vocês viram um erro dos discípulos aqui? Jesus não estava no momento que começou a reunião, o bate-boca. Jesus estava orando com três discípulos lá numa montanha. E quando Jesus chega, mas percebam ali no 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, eles quem? Jesus e os três. Viram uma numerosa multidão em volta. Tinha um bolo de gente. E os escribas discutiam com eles, com os outros nove. A pior coisa que você pode fazer é querer discutir religião. Eu não discuto religião. Eu vivo a minha fé. Não adianta discutir. Você não vai empurrar goela abaixo de ninguém. Não é por força, diz a palavra. Não é por violência. Não é. Mas aqui os discípulos, nove, estavam discutindo. E esses escribas, que eram pessoas muito entendidas e versadas na lei, eles queriam, era só conversa mesmo, eles não queriam crer. Por que os discípulos não puderam expulsar o demônio desse moço? Porque em vez de eles exercerem fé, eles estavam discutindo religião com os escribas. Quer que a tua fé cresça? Não perca tempo discutindo religião. Vai ler a Bíblia, vai orar e a tua fé cresce. Vai jejuar, diz aqui, jejum, oração, palavra, obediência, a tua fé dá um salto. Mas se você fica só discutindo quem está mais certo, quem está mais errado, e não faz o essencial, tua fé vai diminuindo, e quando você precisa usar a sua fé, não tem. A fé é mais ou menos como você ter que usar o cartão para sacar dinheiro lá do caixa eletrônico. Se na sua conta não tem, Você põe o cartão lá e vai dizer uma frasezinha. Se eu não me engano, são só duas palavras. Qual é aquelas duas palavrinhas que nós nunca gostaríamos e não gostamos de ver ali na telinha da caixa eletrônica? Saldo insuficiente. Ah, que ruim é isso! Pois se você não tem andado com Deus no dia a dia e precisa usar a sua fé, você diz: Deus me ajuda, bota o cartão. Você como que botasse o cartão lá no céu e Deus vai dizer: saldo insuficiente. Aqui tem 9 discípulos com saldo insuficiente, faltou-lhes fé. Pode ser que alguns que estão aqui hoje à noite, você precisa usar sua fé para ser curado. Mas, pastor, eu não tenho fé suficiente. Então, saldo insuficiente para cura. Pode ser que alguns estão com a vida toda enroscada. Até estão vendo vultos, estão sonhando pesadelos. Está se sentindo todo amarrado e diz: me ajuda, Deus. Sabe quando começou o milagre? Quando aquele pai disse em meio às lágrimas: eu creio. Ali começou o homem, ele próprio, o pai do menino endemoniado, ele fez saldo imediato. E Deus liberou a bênção. Veja, não perca tempo na sua vida, não perca. A melhor coisa que você pode fazer do orar, o buscar a Deus, o obedecer, o jejuar, porque isso levanta a sua fé. Ah, isso levanta a sua fé. Não vou te enganar dizendo: dá a oferta aqui que levanta a tua fé, dá isso, dá aquilo, daquilo outro. A Bíblia diz: jejum e oração associado à obediência. Ninguém compra nada no reino de Deus. Se alguém está dizendo isso por aí, está mentindo. Como já mentiram ao longo da história, no passado, outros grupos. Mas nós queremos ser um povo que tem saldo suficiente. É o saldo no banco de Deus. Quando você precisa, pode se apresentar a Deus e dizer: Deus, libera a tua bênção, libera o milagre que eu preciso nesse momento. Eu insisto na questão da fé, porque esse é o requisito número 1 para você se relacionar com Deus. Diz lá no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele exista e se torna o galardoador, o presenteador daqueles que o buscam firmemente. Sem fé, você não consegue. Os escribas conheciam o Antigo Testamento de ponta a ponta, teoria, razão, cabeça, só cabeça, nada no coração. Os discípulos caíram na armadilha dos escribas e passaram a discutir. Enquanto isso, o menino estava fazendo o que lá? Endemoniado. Espíritos malignos tomaram aquele menino. O pai chegou a testemunhar para Jesus que quando esse espírito pega o meu filho, é como se estivesse estraçalhando, rasgando o meu filho e joga violentamente no chão. E aí o filho grunhe os dentes, faz barulhos agudos. E esse meu filho, ele cai, quando ele cai, onde ele vê fogo, quando ele está nesse estado de possessão, ele quer pular dentro do fogo, mas não é um menino. É um espírito de morte que queria matar aquela criança ou aquele jovem. Ah, que obra linda essa obra da libertação. Que coisa linda. Ah, mas pastor, de repente alguém dá um grito aqui dentro da igreja, dá um grunhido, deixa dar. É ou não é, irmãos? Eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, que diz assim: o espírito maligno, quando entra numa pessoa, ele entra quietinho, sem fazer barulho. E quando ele sai, como é que ele sai? Muitas vezes, a maioria das vezes, fazendo um escândalo. Com escândalo ou sem escândalo, que saia em nome de Jesus. E o Espírito Santo, quando entra numa pessoa, muitas vezes quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela não faz um barulhão. E quando o Espírito Santo sai de uma pessoa, quando uma pessoa começa a pecar, pecar, pecar, o Espírito Santo vai indo embora. Sai bem quietinho. Bem diferente do Espírito Santo, do espírito imundo. Um espírito é sujo, nojento. Humilha as pessoas. Olha aqui, quer matar as pessoas. Nós estamos atravessando dias difíceis no nosso país. Não sei se você vê toda uma armação diabólica montada. Montada no inferno. Claro, não nasceu hoje, as coisas vêm crescendo. Parece que na área da sexualidade, cada vez mais a perda total da vergonha. Total. Na área das falcatruas financeiras, cada vez mais agora a coisa é explícita. Se antes se fazia escondido, agora se faz legalizado até. Legalizado entre aspas. Talvez você pode perguntar, onde vai parar tudo isso? Uma pessoa me disse hoje, pastor, eu estou por me tornar pai daqui uns dias, eu não sei o que vai ser o mundo do meu filhinho, da minha filhinha. O mundo sempre foi mal. Ele está agora mais, ele está mais audacioso, mais corajoso na sua maldade. Mas ele sempre foi mal. Jesus disse, a palavra de Deus diz, que o mundo jaz, está deitado no chão, pelo poder do maligno. Nós, igreja, e se você está começando a nos conhecer, se junte a nós. Porque nós somos o povo que tem que representar Deus aqui na terra. E Deus é limpo, Deus é santo. Não tem nada a ver com imundícia comportamental nenhuma. Nem com imundícia econômica. Deus não tem a ver com isso. Estamos para ajudar todas as pessoas. Estamos para ensinar o caminho de Deus, ensinar a fé. Como aqui, parte da igreja não conseguiu ajudar. Porque parte da igreja aqui, esses 9 discípulos, naquele momento, estavam se relacionando com as pessoas erradas, com os que só queriam jogar a conversa fora, discussão. 3 estavam buscando a Deus, e quando voltaram com Jesus, eles voltaram cheio do poder. Pessoas que têm Deus e o poder de Deus nas suas vidas, elas têm condições de ajudar aqueles sobre os quais espíritos malignos estão destruindo a vida deles. Diz aqui na palavra que o espírito lança o menino por terra, espuma, rilha os dentes e o filho vai secando, vai murchando. No sentido de que aquela criança, o jovem, depois de se debater violentamente, perde completamente as forças. Quem faz isso? Se você olhar na palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá forças. A Bíblia chega a dizer poder. O espírito maligno, quando age numa força, ele suga. E a pessoa vai diminuindo, encolhendo, todinha. É melhor nós andar com o Espírito Santo. Já guarde aqueles dias da semana, da segunda semana de junho. 12 de junho, este ano cai Pentecostes. Nós queremos fazer noites especiais de Pentecostes aqui. Essa é uma data importantíssima da igreja cristã, quando veio o Espírito Santo. Naquela semana de quinta, sexta, sábado, domingo. Guarde. Não perca. E aí você vê o contraste. Onde Deus está agindo, as pessoas se levantam. Onde obras malignas estão agindo, as pessoas vão caindo, diminuindo, encolhendo, definhando. No corpo. Definhando nos sentimentos, vai ficando cada vez mais azedo, azedo, azedo, tudo é ruim. Definhando na moral. E até posso dizer que onde o espírito maligno está agindo, vai definhando no financeiro, vai definhando na saúde, vai tudo definhando, vai secando, vai murchando. E aí Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Pergunta ao pai, e o pai diz, desde a infância, desde pequenino. Eu quero te fazer essa pergunta hoje, se você tem uma luta, algo não vencido, desde quando te acontece algo? Pode ser uma tristeza que vem lá, uma mágoa também que vem lá da infância. Um trauma sofrido, causado por pai, por mãe, por avô, por professor, de repente por um padre, por um pastor, por alguma figura de autoridade, te machucou. E você vem carregando aquela dor. Desde quando te acontece isso? Libera essas pessoas. Porque quando a gente não perdoa e não libera essas pessoas, a Bíblia diz que o diabo manda demônios para virem nos espancar nos nossos sentimentos. A Bíblia diz que são verdugos que vêm nos espancar. Como que se fossem nos torturar na nossa mente. Libera essas pessoas. Claro, todos nós já sofremos injustiças. E todos nós já injustiçamos, já fomos injustos com alguém. Libera. Não deixe as pessoas presas no teu coração. Porque quando você prende pessoas no coração, a Bíblia diz que você está dando lugar para o diabo. Não dê lugar para ele. Sabem, você foi criado, eu fui criado, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Ninguém outro, o Espírito Santo do Senhor. Aqui esse pai, ele chega ao ponto de dizer a Jesus, no seu desespero, é claro, se tu podes alguma coisa... Olha um pai desesperado. Se tu podes alguma coisa. Um dia uma mãe desesperada chegou e disse, Jesus, me ajuda, Jesus. Era uma mãe estrangeira, nem crente não era. Mas ela soube que Jesus libertava pessoas oprimidas. Minha filha está em casa, terrivelmente endemoniada, me ajuda. E Jesus lhe disse, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Que Jesus disse, num primeiro momento eu estou vindo para Israel, para os filhos. E ela retrucou, olha a fé dessa mulher. E ela disse, mas Senhor, os filhos, eles podem comer o pão, mas quando comem o pão, caem as migalhas no chão. Caem farelinhos. E Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé. Aí está o segredo. Grande a tua fé, pode ir para casa, tua filha está liberta. Não te entregue quando você ouve um aparente não, de qualquer coisa. Ou quando você imaginou que Deus tinha que agir na hora, no teu relógio, espera. Deus está trabalhando. Outro dia, era 10:30 da noite, eu estava recolhido. Só eu, lendo a minha Bíblia e Deus. De repente, Deus me disse, pega o telefone e liga para o casal tal. Até perguntei, mas Deus, tudo bem, eu durmo mais tarde, mas eu acho que esse casal dorme mais cedo. E Deus simplesmente diz, liga para eles e diz, eu existo. Eu próprio não estava entendendo tudo aquilo, instantaneamente. Liga e diz que eu existo, e eu liguei. E realmente, eu percebi no telefone que o pessoal já estava dormindo. Ou pelo menos, deitado. E eu disse, Deus me deu uma palavra para dizer para vocês, eu existo. Só isso. Se Deus mandou dizer porque vocês devem estar precisando, gerencie essa palavra no momento que vocês estão vivendo. Desculpe ter te ligado essa hora. Boa noite. Ah, meus irmãos. Vá caminhando com Deus. Você vai ver que Deus vai falar muitas coisas contigo. Pela escritura, num sentimento fortíssimo no teu interior, Deus vai falar contigo. Te aproxima. Te aproxima daquele que disse, tudo é possível. Ah, se podes me ajudar. Quantos poderiam estar no lugar desse pai aqui hoje? Dizer, Senhor Jesus, se tu podes me ajudar. E aí o Senhor vai dizer, claro que posso. Um dia um homem leproso chegou a dizer a Jesus: Senhor, se tu queres, me torna limpo, a minha pele está toda apodrecida, me torna limpo. E Jesus lhe disse: quero, fica limpo. Eu creio de todo o meu coração que Deus quer curar pessoas todos os dias. Quando vem a enfermidade, levanta o escudo da fé. O escudo é um aparelho de guerra, protetor. A fé te protege. Quando vem um demônio se levantando contra ti, levante a fé em Jesus. Quando vem uma tribulação familiar, levante a fé. Quando vem um período, uma dificuldade econômica que você não esperava, surgiu algo extra, levante a fé. Pode o Senhor permitir que você tenha que passar por um momento, mas nunca para que você caia, pelo contrário, para que você se fortaleça. Levante a fé. Hoje eu conversava com uma pessoa que me disse que está muito gripada, tem gente bastante gripada por aí, e teve no ano passado muito gripada também, e eu lhe disse: ano passado não tive nenhuma gripe, e esse ano não tive nenhuma, e gostaria de continuar sem nenhuma. E aí começamos a conversar sobre nossos antigos parentes, e eu lhe disse: meu vô, todas as manhãs, inverno e verão, levantava, morava no interior, tinha um açude no campo onde ele morava, podia ter gelo em cima do açude e lá tomar banho gelado, todos os dias. Aí eu soube de um outro senhor, um antigo pastor, 90 e poucos anos, todos os dias de manhã, 6 horas, banho gelado. Eu não estou recomendando isso para ninguém, eu mesmo não faço isso. Mas dizem os antigos que isso traz um fortalecimento para a tua imunidade. Tu fica mais forte. Se isso é verdade ou não, não sei. Agora, faça agora no campo espiritual o que te fortalece. No campo físico, cada um de nós tem que conhecer o seu corpo. Mas no espiritual, faça o que fortalece a tua fé. O pai do menino creu. Creu. Você veio aqui hoje à noite. E se você guardar só 2 palavras da pregação, guardou tudo, mas tem que praticar. As 2 palavras que o pai do menino disse: eu creio. Dentro da situação em que tu estás, 2 palavras. Eu creio. Você fica livre dos medos, livre de culpas, livre de coisas do futuro, de medos do futuro, livres de dores do passado. Eu creio que tudo foi levado na cruz do Calvário. Eu creio, Senhor. Quantos de nós podem estar caídos aí, rolando no fogo dos problemas? Quantos podem estar dizendo: eu prefiro morrer, pastor. Ai, se Deus me levasse, que bom seria. Deixa eu te dizer, eu prefiro viver. Quem prefere viver aqui pode dizer comigo. Prefere viver? Sim, e muito bem. Porque viver foi Deus que fez e algo bom. Mas, é claro, viver de maneira vitoriosa. Viver assim é muito bom. E para esse viver saudável e vitorioso, tem que se relacionar com Deus. Como eu disse, não fique perdendo tempo, discutindo. Aplica o teu tempo, em vez de discutir, aplica na palavra, na oração. Aplica aí a tua vida. E você vai ver que dá para viver sem amarras, sem que demônios te prendam. Claro que eles podem vir, eles vão atacar. Atacaram o próprio Jesus no sentido de tentá-lo. Mas Jesus em todo o tempo os venceu. E aqueles que amam Jesus, consequentemente, os vencerão também. E aqui estamos nós, para vencer. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, Deus. Eu queria que por um momento você falasse com o Senhor, pensando algo que tem sido difícil, se é que tem, tomara que até nem tenha, algo que tem te humilhado, porque esse pai via seu filho humilhado. Esse pai, ele próprio, estava humilhado. Os 9 discípulos também estavam humilhados. Não conseguiram vencer. Mas agora chegou aquele que livra das humilhações, das derrotas. Chegou Jesus. Se você tem sido literalmente derrotado no teu relacionamento com Deus, você não consegue. Então diz, pastor, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, quando leio não entendo nada. Vamos orar para isso mudar, sim. Vamos orar para você ser livre dessa mente bloqueada. De repente alguém de vocês está aqui e diz, pastor, trabalho de sol a sol, faço serão e não sobra nada em minhas mãos. Vamos orar. Vamos orar. Outros podem ser que estão sempre doentes. Sai de uma doença, entra noutra. Sai da outra, entra em mais outra. Não, nós acreditamos de todo o coração que o Senhor tem saúde também para dar.